construí-lo, ok? Dê seu sangue, seu suor, seja o que faz plantar, colocar uma rosa na dor. Então grita, grifa, grava, grava, que no combate lá só vejo quem batalha, quem batalha, quem batalha. Eu vou lutar, sempre acreditei. Cerrando este bloque de Brasil, vamos a escuchar Sabadón de Camau y Multicultural de Pentágono, esta agrupación. La verdad que le está pegando muy fuerte en San Pablo, esa es parte de su LP del 2010. Próximamente van a sacar un disco. Vamos a escuchar estos dos temitas y después viene Rap de los 90, un bloque nuevo en RAP Cultura. Entonces, tema de Rap 90 sonando en el área. Sabadão, ruim de rolê, mas fazer o quê? Ficar vendo TV ou mexendo na MPC? Hoje eu tô afim de sair, ir pra rua ver umas mina, uns amigos e rir. Mas eu preciso arrumar um VIP pra ir, cê tá ligado? Vida de MC é complicado, só é grande ver o que não tem na real. Se eu ponho o nome na lista é que eu não tenho um real pra pagar. É só da condução e olhe lá, se sobrar é pro refri e um dog quando eu sair. Deixa eu parar de reclamar, me agilizar pra tá no grau já quando a noite cair. E aí? Então, qual vai ser? Vamos aí? Vai chegar? Opa! Vamos naquela lá, só pra zoar. Tá bom. Então fechou, mas não vai dar pra trás. Jamais. Já é então, passo aí logo mais. Isso mesmo. Sabadão, quem quer ser figurante? Eu não. A diversão é parecer importante. Eu não. Melhor pisante, melhor roupa, vai pra rua. E o embalo de sábado continua. Sabadão, quem quer ser figurante? Eu não. A diversão é parecer importante. É não. O holofote é a lua, a passarela é a rua. E o embalo de sábado na porta continua. Da balada black. Incrível desfile de pé de black. Seja bem-vindo ao São Paulo Fashion Week. Ostentação de marra e etiqueta. Na marca da camiseta, no boot ou na bombeta. No naipe, no kit, pra sair no clipe. Mas é mais um na muvuca querendo VIP. Já tenho o meu, então eu vou pro final da fila. E de repente eu escuto. Lembra de mim, Brutão? Meninano, sumiu, tio. Casou, tá trampando. Tava gravando. Ah, pode crer, mas aí, sem maldade, posso entrar com você? Sabia. É que eu vou chegar com o mano aqui. Entendeu, mano? Dá licença aqui que eu vou ali. Beleza. Será que é só comigo que acontece? Tá louco, viu? Cada um que me aparece. Sabadão, quem quer ser figurante? Eu não. A diversão é parecer importante. É não. Melhor pisante, melhor roupa, vai pra rua. E o embalo de sábado continua. Sabadão, quem quer ser figurante? Eu não. A diversão é parecer importante. É não. O holofote é a lua, a passarela é a rua. E o embalo de sábado continua. Pro lado de lá. Pro lado de cá. Pro lado de lá. E na dancinha vai. Pro lado de lá. Pro lado de cá. Pro lado de lá. Levanto o braço e passo na revista. Já chego com a mão pra cima na pista.